que é uma enorme alegria estar aqui a assistir ao nascimento de um projeto que é uma escola de ciclismo. Nós estamos hoje num ciclismo muito amplo, um ciclismo muito com muitas frentes, digamos assim, e nós precisamos também de ciclismo em todo o território. E precisamos que haja escolas no maior número de concelhos possível. Porque temos hoje em dia na nossa sociedade dois grandes objetivos. O primeiro objetivo, obviamente, que é precisamos que nossas crianças pratiquem mais desporto e, obviamente, que numa escola eles entram no desporto pela porta certa. Todas as escolas têm que ter treinadores. Treinadores formados também pela FINSA. E depois temos outro grande objetivo mundial e também em Portugal, que é nós temos que capacitar as crianças e os jovens para a utilização correta da bicicleta e a nossa diminuição da nossa dependência energética. O que é certo é que está aqui a escola e nós, às vezes, apanhamos fotografias de há 10 anos, de há 15 anos atrás e muitas vezes nestas fotografias estão lá ciclistas que mais tarde vêm a ser pressionados. E, portanto, isto pode acontecer.